tu atenção, minha love, sim. Uma, tu traz a minha assim desanimada, pra falar de paixão dentro da minha canetada. E a minha cabeça lotada de renúncias, a mente martelada pra pia minha promessa. Com o tempo eu aprendi que não se tratava disso, mas que pronúncias e letras, hip hop é compromisso. Hoje o amor que eu canto nas linhas que lanço, pode te emocionar ou te fazer sentir ranço. Só vai depender, é ponto do ponto de vida. A não pode ser o principal pincel de um artista. Tenho pena de quem me dê como vítima em defesa. Sou pedra e arrompendo o castelo da realeza. Roubei a coroa de ouro, troquei por plantas. Aquela sativa que minhas dores espantam. Fumei a coroa, fiquei toda bamba. Que delícia o quanto essa onda me espanta. Mas a troca de ideia dá uma laço. O jeito que me toca dá uma laço. Malícia no seu beijo dá uma laço. Seu olhar de desejo dá uma laço. O que cê me diz que é toda uma laço. Seu sorriso é a meta da minha laço. Impossível não escrever uma laço. Se tudo te desperta essa minha laço. Prometi. Falar de amor. Repetir é fato do ponto de vista. Amor pode ser o principal pincel de um artista. Repetir é fato do ponto de vista. Amor pode ser o principal pincel de um artista. Repetir é fato do ponto de vista. Amor pode ser o principal pincel de um artista. Repetir é fato do ponto de vista. Amor pode ser o principal pincel de um artista.